Qual seria o seu limite para o seu livre-arbítrio? É o que eu vibro. Exatamente. O meu é o que eu vibro. Claro que sim. Não há limite. Pois se eu mudar o que eu sou, aquilo que eu acredito, eu vibro outra coisa. Eu posso me colocar onde eu quiser no universo. Depende daquilo que eu acredito. Daquilo que eu me coloco. Seria assim, para vocês entenderem. Sim. Seria como eu estou com as minhas crenças. Se eu estou sempre buscando uma evolução, a sabedoria, entendendo que eu estou sempre me renovando, eu estou numa constante expansão e mudando minhas vibrações conforme eu vou aprendendo a vida. É onde eu me permito estar. Eu não sou imposto a nada. Certo. Sou tão livre quanto vós, quanto qualquer ser neste universo. É que criou-se muitas fantasias sobre os mestres e sobre seus raios, de onde tudo isso fica, e daí criou-se, como eu repito, muito comércio. Uhum. Sobre mestres, onde eles estão, quem eles são, como eles são, que eles são o supra-sumo da Terra. Uhum. Não somos. Nem sei se existe um supra-sumo na Terra. Sim. Uma diferenciação entre vocês que me assistem, entre nós, entre o Mestre Jesus, entre o Mestre Buda, entre qualquer mestre, entre qualquer pessoa, que há. São momentos de lucidez. É onde a pessoa está vibrando, o que ela está fazendo, o que ela quer para ela. Muita luz. Tá. Todas as suas percepções se expandam nesse momento para que esse trabalho seja feito com muita luz e abertura do nosso divino, sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Qual que é a vossa graça? Vocês me chamam muito Serapis. Já sei quem é. O Mestre Serapis Bey. Exato. Graças a Deus. Quando alguém se refere ao senhor como mestre, como o senhor se coloca perante essa colocação e como as pessoas se colocam? E, no que se refere às pessoas, como o senhor gostaria que elas se colocassem? Quando se refere à minha mestre, como um título utilizado apenas para referir-se a alguém com maior sabedoria, com maior evolução. Ela ainda está errônea, pois isso não significa ser um mestre. Fico muito bem informado a vocês, e até utilizamos desses nomes para assim poder comunicarmos e ficar mais bem esclarecido para vocês quem está se comunicando desse lado, pois vocês já estão acostumados a dizer mestres ascensionados. Mas todos que ascensionamos despertamos só o nosso mais profundo eu para fora, que já é uma maestria. Não sou mais que ninguém, só sou eu, andando, caminhando pelo universo, exercendo meu trabalho, exercendo aquilo que eu posso exercer. A essa altura do meu conhecimento, não vou dizer a pretensão que eu tenho de como os outros vão se referir, mas vim expor o meu conhecimento e a mais singela forma do que eu posso. Não sou mais do que nenhum de vocês que assista, só sou mais um. Ocupo funções no plano astral, apenas isso. Só isso. Como que o senhor recebeu esse convite desse trabalho hoje e por que o senhor aceitou? Recebi esse convite por alguns dos seus amigos espirituais e alguns dirigentes de algumas colônias que querem exercer um trabalho profundo e trazer esse trabalho até para os nossos amigos na Terra. E eu, como os outros, tive a honra de ser convidado. Humildemente me senti honrado e agradecido de poder fazer parte desse projeto. E se hoje estou aqui, é para isso, para fazer parte deste projeto e trazer um pouco do que eu posso. Para mim não faria sentido não aceitar. As pessoas podem criar inúmeras fantasias sobre os mestres ascensionados, tais ascensionados, sobre aquele ou aquele espírito. Até poderia vir aqui hoje e dar um outro nome e dizer também que sou um mestre ascensionado. Mas não é necessário, pois não é necessário o que as pessoas pensam ou as fantasias que elas fazem. É que elas peguem esta mensagem e utilizem da melhor forma para cada uma delas. Que assim seja. Quais são as suas palavras iniciais para esse encontro de hoje? Que a luz habita dentro de cada um de nós. Deus habita dentro de cada um de nós. A ascensão não depende de nada mais do que a permissão que você dá para Deus se expor. Uau! Ótimo. Vou começar. Para os espíritos superiores, qual seria o conceito de certo e errado? Não temos um conceito de certo e errado, pois certo e errado no universo não existe. O certo e errado é dentro dos fragmentos ilusórios que cada dimensão que habita, que existe nesse infinito universo, acaba se criando. Dimensões e fragmentos ilusórios que muitas vezes, quanto mais adensada a matéria ligada à ignorância do ser, mais alimentam o que é certo e errado. Mas quanto mais dilatado se expande uma consciência, percebe que para o universo certo e errado não é algo a se definir, a existir, pois o que pode ser certo para uns é errado para outros. Nós não julgamos ninguém. Não existe esta questão de certo e errado. O que existe é qual é a sua verdade, qual é o seu bem e qual é o seu mal, aquilo que te agrega, que te eleva ou que te prende e aprisiona. Só isso. Onde estaria e o que seria para os espíritos superiores os seres trevosos? Seres trevosos, para os espíritos superiores, são apenas amigos que estão presos às suas ignorâncias e às suas ilusões. Apenas isso. Nada mais do que alguém que está no seu caminho evolutivo, preso a tanta ignorância, mas muitas vezes dotado de muita inteligência. Um sistema grandioso, de grande inteligência, para ir contra uma evolução de um planeta, de um povo e de tudo mais, de uma dimensão. Mas são só amigos ignorantes. Por que eu digo ignorante? Pois quando você só vê a sua versão e acredita que só ela é a certa, você está na ignorância. Onde ficam os nossos amigos trevosos, como vocês dizem? Em todo lugar. Você pode ter amigos trevosos nas zonas mais profundas de uma dimensão, nas zonas mais profundas, vamos dizer, do nosso planeta, no umbral, nas zonas mais profundas, umbralinas. Mas nós também temos amigos trevosos, ignorantes, em vários outros lugares. Quantas pessoas que não acreditam que a sua verdade é única, em grandes cidades, em grandes estados, pessoas públicas, pessoas que quais são reconhecidas como pessoas elevadas. A ignorância está em todo lugar que ela permite estar. Abrindo um parênteses, o senhor fez questão de enfatizar que há seres de grande inteligência nesses lugares, presos dentro dessa identidade de trevoso. Pode-se dizer, então, que o avanço intelectual e moral, quando não andam junto, causam desequilíbrio? Eu não diria que um avanço intelectual e moral poderia causar um desequilíbrio quando não andam juntos, pois eu estaria defendendo uma bandeira de moralidade que não existe. Pois a moralidade também é relativa de acordo com a sua cultura. O que pode ser moral no seu país em questão pode não ser moral num outro, nesse mesmo planeta. Mas, quando um espírito pode avançar em si, em grande inteligência, e não confundo inteligência com sabedoria, mas em grande inteligência, avançando de forma progressiva dentro disso, mas não consegue escutar os sensos e a moralidade do espírito, que nada tem a ver com a sua moralidade de ideais terrenos, aí é um desequilíbrio. Pois você não está utilizando os sensos da alma, e muitas vezes só a razão, e presa a grandes ilusões, que é o que os nossos amigos muitas vezes vivem. Muitas vezes estão presos a grandes ilusões, brigando por causas que acreditam ser justas, pois não achem que eles são seres dotados de pura bestialidade, querendo fazer o mal pelo mal. Não. Tudo que eles fazem, eles acreditam que aquilo é justiça da forma deles. Sendo assim, ele só está preso a uma ignorância. Como uma pessoa vivendo numa sociedade tão bem vista, quando critica tanto o outro pela sua forma de se pôr, de vestir, de se expressar, ou suas crenças religiosas, ou suas, enfim, qualquer situação, quando você julga o outro, pois o outro não está dentro das suas condições e daquilo que você acredita ser o melhor. Qual é a diferença desses dois? Mestre, ensina-nos a diferença entre inteligência e sabedoria. Qual delas é melhor cultivar e por quê? Vou ensinar de uma forma bem simples. Você pode pegar uma pessoa sem nenhum estudo. Vamos colocar na terra de vocês. Você pode colocar uma pessoa sem nenhum estudo, que nunca aprendeu nem a ler e escrever, mas tem uma facilidade grandiosa para escutar a vida e a alma, uma facilidade grandiosa para saber lidar com as adversidades do dia a dia que vocês vivem, um respeito muito grande pelo próximo, pela natureza, pelo um todo. Ele já traz uma sabedoria de alma tão grande que exerce e vive uma vida muitas vezes tranquila e plena, muito mais do que alguém com mestrado, doutorado, que a cada adversidade que vive se cria dramas, ou a cada adversidade com seus amigos em sua sociedade não consegue ter uma compatibilidade com o outro, pois não aceita o outro como é, quer tudo ao seu jeito e à sua forma, não respeitando o próximo, perdão. Sim. A inteligência. Há uma linha de raciocínio muitas vezes muito lógica e muito bem centrada, mas não há uma sabedoria. Acredito que essa forma fica simples para todos absorverem. Sim, sim. Dentro disso, do que foi dito antes, qual é o papel dos seres trevosos, então, no universo? O papel dos seres trevosos no universo é o mesmo papel de qualquer outro ser. É uma grande evolução. Não existe essa luta entre bem e mal, entre lados, que muitas vezes vocês fantasiam. O que existe é linhas que se agrupam. Afinidades, como gostamos de falar, vibrações que se agrupam, grupos com os mesmos ideais, e ali estão vibrando na mesma frequência. Não existe forma de falar que aquele grupo é mau e aquele grupo é bom, pois dentro daqueles dois grupos existe o bem e o mal, como vocês gostam de falar, vários lados. Tudo que é bom e tudo que é ruim para eles, eles também fazem. Não vamos colocar nossos irmãos ignorantes como seres que fazem o mal pelo mal. Eles fazem o que eles acreditam ser certos. Ponto. O lugar e a posição deles no universo e a funcionalidade deles é ajudar um campo evolucional. Se você entender que todos esses seres caminham juntos, agregando o bem, também você vai ver que nada está errado. Vamos entender também de uma forma bem prática. Estamos falando de seres trevosos que habitam o planeta Terra, seja no campo astralino ou no físico. Mas, como sempre falamos, se você é aquilo que vibra, pois é aquilo que acredita e afiniza, não seríamos todos nós que estamos vivendo esta encarnação ou vivendo esta vida, seja desse lado ou deste, aqui, ligado à Terra, de certa forma. Não estamos vibrando todos na mesma frequência, de uma forma ou de outra. Então, temos semelhança dentro até dos nossos irmãos trevosos, pois eles ainda estão aqui, de alguma forma, mostrando para nós o que não queremos perceber e ver, incomodando, é porque há uma semelhança entre nós, entre a ignorância deles e talvez um lado soberbo dos evoluídos, dos ditos evoluídos, para ficar mais claro. Podemos então dizer que nem tudo é preto e branco, luz e trevas? Podemos. Esse preto e branco que vocês gostam de dizer, que seria ou é ruim ou é bom, ou é luz ou é trevas, não existe. Pois necessitamos dos nossos lados sombras e luz para evoluir. Vocês necessitam isso muito bem. E o que seria trevas? O desequilíbrio de qualquer um desses lados. Você pode acreditar que está numa luz superior muito grande, só alinhado a grandes e altos mestres, e ignorar todo o resto, achando que tudo aquilo é inferior, por ignorância. É tão trevoso quanto um ser que quer a destruição de um planeta, mas também ignora todo o restante, acreditando que só o que ele é, é melhor. Onde está, então, a escuridão de todos nós? Essa escuridão está dentro de cada um. Essa escuridão se clareia a cada momento que chega a iluminação. Talvez essas trevas interior é a pura ignorância de não ter a lucidez de observar o universo, de respeitar o próximo, de respeitar a si, de respeitar o todo. O que eu quero que vocês percebam é que tudo isso que vocês colocam como trevas nada mais é do que uma pura ignorância, tanto daqueles que vivem quanto daqueles que apontam. Pois não é trevas dessa forma pejorativa que é se vendida na terra de vocês, que ainda se traz de um passado entre uma briga espiritual universal de Deus contra o demônio. é a ignorância do ser contra a lucidez dele. É um caminho natural que todos passamos. Todos nós, na eternidade, passamos por essa ignorância e cada vez mais vamos nos desprendendo desta ignorância para ter a lucidez e a compreensão da vida, e não da vida terrena, da vida universal. Até aquele que muitas vezes compreende a vida terrena ainda está na ignorância de uma lei universal. Aquele que endeusa um simples espírito que ascensionou, que é só chegou a um estado de iluminação, mas não é nada mais do que um amigo de outrora que vivia também aqui com os mesmos conflitos que vocês e vive outros trabalhos desse lado, essa ideologia que se colocou nos mestres ascensionados, como vocês gostam de falar, mas essa ideologia, que nada mais é do que um grande comércio hoje em dia na terra de vocês, sobre o que é um mestre ascensionado, cursos, rituais, tudo que vocês podem ser, vender e consumir, faz parecer o quê? A grande ignorância de endeusar só amigos do astral, que pode se manifestar de qualquer forma. Pode se manifestar como um guardião, pode se manifestar como um pai velho, como um médico, pois o telefone toca só aí para vocês e vocês não sabem quem está chamando. E aqui a gente passa o que precisa passar. Então ver o outro como ignorante, como bestial, é ainda estar tão trevoso quanto ele. Mestre Serapis, qual foi a maior realização que contribuiu com o seu despertar? Qual a realização que mais contribuiu com o seu despertar? Eu não diria que foi uma, pois não é só uma. É uma sucessão de eventos e de autoconhecimento dentro da eternidade da vida, dentro da minha totalidade de vidas e entre vidas só neste planeta também, onde eu vim aprendendo cada vez mais e mais e mais, e desenvolvendo em mim esta habilidade de poder trazer cada vez mais o meu espírito dentro desta presença, cada vez mais deixar a iluminação se apresentar, a lucidez se aflorar dentro de mim, onde o que não importa é o lá fora, é o mundo, as trevas ou a luz. O que importa é a minha luz, é a minha clareza, pois é essa que me leva para qualquer lugar do universo. Tá parecendo um vovô Rei Kong que falou assim: como é que eu vou ter luz se eu não me iluminar, né? Exatamente. Olha a próxima. Apesar de parecer infantil, o que seria o diabo? O diabo seria vocês. Seria qualquer pessoa que se coloca nos seus próprios julgamentos, qualquer pessoa que se culpa, que acaba consigo, que se destrói a todo momento. Pois o diabo está nisso, esse diabo que vocês tanto acreditam, tanto creem, é essa força contra si que cada dia aumenta mais, que se agrega mais dentro da pessoa, que se violenta, querendo parecer e estando nos ideais do mundo. Esse seria o diabo. O diabo seria esse autoflagelo contínuo sobre o que ela realmente quer ser, o que ela realmente quer sentir, o que ela realmente permite dentro de tudo isso. O diabo é toda manhã que você se culpa por não ter feito algo e não permite se absorver e entender que você fez o que poderia ter feito. Esse é o diabo. As formas pensamentos podem se adensar ao ponto de acreditar em si espíritos? As formas pensamentos, elas podem se adensar a níveis grandiosos dentro dos inúmeros planos de dimensões que aqui habitam o universo. Ela pode começar a ter uma certa consciência, mas não esta consciência de acreditar ser um espírito em si, mas uma consciência que acaba influenciando todo um ambiente e muitas vezes atacando quem está naquele ambiente. As formas pensamentos podem se tornar seres bestiais com o instinto para a maldade? Depende o que é maldade. Mas eu entendi a sua pergunta, sim, meu jovem. Elas podem sim adensar, como eu estava falando agora na última resposta, às situações tão densas e formas tão oriundas com uma consciência de ataque. Se ela for uma forma de pensamento mais levada a isso. E a fazer esse ataque contra o outro. Se podemos dizer assim. Se isso é maldade ou não, aquele outro que está permitindo tal ataque. Pois o livre-arbítrio no universo te dá a permissão de tudo que entra e sai. Então, a forma de pensamento não seria um mal, mas ela seria um mecanismo, muitas vezes, de auto-ataque. Com tanta materialidade que pode, em si, vir a ser sentida, depende da dimensão. Pode em si vir a ser sentida. Exato. Certo. Seriam esses acontecimentos de ataques de uma forma pensamento ou outras coisas que criam através da ambientação que facilitamos quando elas existem um mecanismo de equilíbrio do universo? Para que aquilo que eu emanei, aquela coisa fora da lei que eu criei, então agora me ataca, e aí eu, além de criar responsabilidade, devolvo o equilíbrio para o universo. Seria. Você, quando emana, você está tendo a sua responsabilidade sobre aquilo. Sim. E ao mesmo tempo, aquilo vai voltar a si, desde que seja algo, uma verdade sobre si. Então, dentro das suas formas de pensamento, que muitas e muitas vezes está sempre atacando, seja consciência, seja qualquer outra coisa, a própria pessoa que criou, ela só vai ir ou comunicar ou atacar o próximo que está na mesma vibração e deixou, e se afinizou e deixou ela entrar. E ali comunicar com uma pessoa diferente. Certo. Ou ali atacar uma pessoa diferente. Certo. Se for num plano dimensional mais adensado, onde aquela forma está também adensada, o mesmo processo. Aquilo só vai atacar aquele próximo que não criou, mas ele está na mesma vibração. Ele está deixando tudo aquilo ter poder sobre ele. Mestre Serapis, eu vou abrir um parênteses, porque às vezes quem está vendo constatou isso, mas quem está lendo pode não ter constatado. que o senhor colocou a palavra sempre que veio à tona, atacar, entre aspas. Sim. Por que o senhor fez isso? Porque não existe ataque. Nada te ataca. Só você mesmo. Então, não existe o ataque do outro sobre si. Existe o seu próprio ataque, poderemos dizer assim. Essa própria violência contra si, que se reflete na matéria do outro, que se reflete no outro e se materializa contra você, muitas vezes. Ninguém te ataca. Você está nessa auto-violência. Dependendo dos níveis, ela pode ser tão grande que uma outra pessoa capta essa energia e vem contra você, seja no plano material, digamos um bandido, uma pessoa que vem te agredir fisicamente, verbalmente, mas ele não veio emanando do mal. Você vibrou tudo isso. Até os amigos espirituais desse ser, que também estão na mesma ignorância, que farejam tudo isso, sente essa vibração e o ajuda ao ataque contra você. Mas o ataque só vai ser permitido quando você quer, no seu íntimo. E aquilo é uma grande lição para você começar a entender o porquê que muitas vezes você foi roubado, violentado e outras situações piores. Aquilo faz você aprender e entender o que, que está se fazendo contra si. Se as pessoas refletissem mais nisso em vida, não sofreriam tanto. Pois não existe vítima no universo de nada. Uau. Na Terra a gente tem umas frases como a rapadura é doce, mas não é mole. Sim. A injeção dói, mas é para curar. Em cima desses pensamentos, poder-se-ia comparar o que o senhor falou a essa analogia de que aquilo que o ser humano sofre em cima do que criou, seja por ignorância, imaturidade, rebeldia, é uma resposta de um sistema, como a gente tem o sistema imunológico, que quando uma infecção acontece, uma bactéria, ele vai e luta contra aquilo, causando uma certa dor, um desconforto, para trazer o reajuste, que é o caso da febre. Então, poderíamos ver da mesma maneira que o universo, ele é um sistema tão intrinsecamente coordenado e solidário, que onde a gente cria a ambientação, o autoflagelo acontece, não como resposta e maldade do Criador, mas para proporcionar o equilíbrio à criatura. Sim. Dentro desse sistema que você me disse, imunológico, é o que você poderia falar do sistema de defesa. Esse sistema de defesa, que é totalmente ligado a isso que eu estou te falando, sim, que tem a ver com os seus corpos e a sua inteligência corporal, vamos no seguinte. Se você está fazendo algo contra si, no seu íntimo, mas ligado às suas crenças, sua inteligência corporal e o seu sistema de defesa vai trazer a situação no campo da atração, para que aquilo seja refletido o mesmo que você faz contra si. E dentro disso, aquilo que você quer se defender ou quer precisa aprender, mas é você que está tomando a atitude. O universo sente e te dá. Dessa que você sentiu e te deu, foi você que pediu. E você vai viver isso. Certo. Ou seja, o senhor está dizendo que não existe vítima no universo? Não. Nenhuma. Existem pessoas que se demoram em dramas por vaidade, entretenimento e orgulho, não querem dar o braço a torcer, portanto não encontram a dificuldade e não consertam. E lá se demora. Exato. É isso. Se essa nossa condição de estar sempre julgando e atacando o próximo existe e não faz bem para a gente, por que não somos só luz nesse universo? Quem disse que não faz bem? Tudo é um caminho evolutivo. Todos nós estamos nesse caminho aprendendo com o todo e crescendo com esse todo a cada instante. Somos luz quando permitimos ser. E tudo o que acontece ao nosso redor é um grande ganho para o nosso aprendizado. Não existe nada que você não faça para si que não é uma grande vitória. Pode parecer muito complexo, muito infame para quem me escuta, que muitas vezes teve alguma situação violenta contra si. Eu entendo, até por estar naquela situação, a pessoa acaba se vitimizando. Mas dentro daquilo você cresce. Até quando você chega ao desencarne, por questões violentas ou qualquer outra questão, você está crescendo, passando para outros estágios, pois aquilo faz você agregar. Por que não somos só luz? Mas será que só luz é o todo? Será que o todo é feito de só luz? Por que que existe a sombra? Tudo é dois lados, mas um dois lados tão preto no branco, como falamos, mas tudo é uma grande força que se une e se completa. E dentro disso que se completa, a luz completa a sombra e a sombra completa a luz, para ser mais específico, para que entendam, mas tudo se completa. Tudo aquilo que você acredita que gera um erro ou uma situação ignorante se completa no caminho evolutivo de um ser, de uma sociedade, de um planeta, de uma galáxia. Tudo está ligado, conectado. Tudo faz parte, muito sentido desse todo. Dentro disso, o que é a evolução afinal? A evolução é tudo isso. A evolução é essa pequena jornada que fazemos a cada instante. Por que eu digo pequena? Pode parecer loucura falar pequena, mas a cada segundo não parece tão pequeno. Mas a evolução é a cada segundo. Era a cada momento que se respira, seja aí, seja em outro lugar, mas que vibra essa frequência de mudança. Pois todo segundo é uma nova oportunidade de grande evolução. E ela é esse caminho para um estado melhor de si, para um estado melhor do que o agora, sempre mostrando essa melhora. Não que o agora é um estado ruim, mas a cada instante é um estado melhor e único. Mestre Serapis, ainda naquela ideia de por que não somos só luz nesse universo, me parece que o símbolo do Yin Yang tem muitas coisas para nos ensinar. O que poderíamos aprender na luz desses questionamentos, através da sua visão e interpretação desse símbolo hoje? Esse símbolo utilizado milênios para ficar uma coisa clara, para podermos entender que a luz é ali, está bem claro, que a luz e a sombra se conectam e são essa fusão como masculino ou feminino, como Adão e Eva, Shiva e Shakti, como prótons, elétrons. Tudo são dois lados que se unem e criam uma energia maior, criam uma força maior, pois nós somos esses dois lados, podemos assim dizer. Mas dentro desses dois lados somos muito mais complexos. Mas dentro dessas duas forças que não existem se não estiver as duas. Você não existe de forma equilibrada sem o feminino e o masculino. E quando eu digo feminino e masculino, que pode parecer muito pequeno quando falamos de universo, mas é uma energia universal, não estou falando em gênero e opção sexual. Estou falando da energia feminina e a energia masculina. Utilizando dessas duas fusões, há um equilíbrio total do ser. Pois qualquer lado, luz e sombra, que penda mais para um lado, há um grande desequilíbrio. E assim há um grande desequilíbrio num todo. Aquele símbolo retrata, de uma forma simples, bem isso. Uau! E dentro do que o senhor falou, eu aprendi, o senhor saberá me corrigir e até expandir sobre esse assunto, se for o caso, que mesmo havendo dois lados, duas energias, polos, e um que carrega muito mais escuridão e o outro que carrega muito mais luz, dentro de cada lado ainda tem um pontinho do outro. Sim. O que a gente pode aprender desse pontinho inserido no outro lado? Parece que ainda assim existe dentro da gente sempre, não importa de que lado estejamos, um pouco do outro. Porque tudo se conecta. Nada é. Você vem aprendendo, e já aprende isso há muito tempo, que todos somos um. Deus está dentro de tudo. E o que não seria Deus se não essa grande fusão? Se Deus está dentro de você, e dentro de você está todos os outros irmãos. Porque todos os outros irmãos são Deus. E dentro da sua individualidade existe você crescendo e pulsando os nossos outros irmãos. E pulsando Deus. Dentro de toda essa força existe um pontinho, um reflexo, tanto da luz, da sombra, do feminino, do masculino, de Deus e do resto. Naquela máxima, uma casa dividida contra si própria não pode prosperar, seria um pouco do que o senhor está ensinando, de a gente reconhecer se do lado da ignorância que existe luz dentro da gente e abraçar aquilo, se do lado da não ignorância que existe ignorância dentro da gente e abraçar aquilo para permitir que esse mecanismo, esse movimento funcione com a naturalidade flua. Exatamente. É isso? Quanto mais entendemos e absorvemos a lucidez, entendemos que ainda estamos ignorantes perante a algo. Pois se o universo está em constante evolução, tudo está nessa grande fluidez e movimento, sempre estamos ignorantes. Por isso que eu venho. Porque fantasiar sobre os mestres ascensionados, como vocês gostam de falar, dizendo quase como deuses na Terra, se ascensionamos a um ponto, mas na infinidade da vida, continuamos ignorantes. Nossa. Sim. Se viemos de outras orbes para esse planeta, num propósito evolutivo, vamos estacionar aqui ou vamos continuar? Nada fica parado. Nada para. Pois o universo é esse grande movimento, essa grande fluidez inconstante. A vida é esse mecanismo, para ficar mais claro para vocês, um mecanismo grande que se movimenta para o melhor. Se vocês vieram de outra órbita, e eu me incluo nessa, pois estou aqui, se viemos todos de outra órbita, no momento certo, partiremos ou ficaremos mais um pouco, mas cada um seguirá o seu propósito. E não coloque iremos para um lugar melhor, um lugar pior. Iremos para um lugar do universo que cada um se afinize. Não vai ser um grupo tão grande, nem um grupo tão pequeno. Cada um vai para onde está bem consigo. É como se o senhor dissesse, vai ser o ideal. Vai ser o ideal. Sim, sim. Há planos pré-definidos para a evolução do planeta Terra? Não há planos pré-definidos. O que existe é como um planeta vibra. É como vocês fazem as escolhas. E dentro dessas escolhas vocês emitem para o universo. Todo um comando, um grupo de guardiões superiores, como pode-se dizer, ou se guardiões ficarem chulos, pois vocês logo ligam com os guardiões que vocês chamam de Exu, ou mestre, se assim preferirem, mas todo um grupo de estudo e de ajuda evolutiva desse planeta consegue registrar isso e entender como vocês estão evoluindo, visualizando o que aquilo vocês poderiam chamar de futuro, pois vocês estão vibrando e recebendo as informações ou aquilo que vocês se permitem ou podem estar naquele momento. Se isso seria pré-definido, eu não gosto de usar a palavra pré-definido, pois parece que há um destino, e um destino não há. Pois é a escolha de cada ser humano que o guia para onde ele vai. Somado a tudo isso, é onde se vibra um planeta inteiro. E dentro vem, recebemos, e isso pode ir mudando com grandes constâncias, a cada segundo, podemos dizer assim, moldando as suas realidades, para que aquele planeta evolua ou não. Eu coloquei errado. Me desculpe. Evolua ou não, pode parecer que o planeta vai estagnar, mas que ele evolua com velocidade ou com menos velocidade. E dentro daquilo, aquele grupo de mestres vai auxiliando na evolução daquele planeta. Muitas vezes podendo intervir se vocês estão fazendo algo contra si e se aquele algo contra si precisa ser intervido de alguma forma. Pode-se dizer que uma intervenção aconteceria no caso de que a gente vibrasse um atraso que não mais corresponde ao nível que já alcançamos. Não, vocês não retrocedem. Então, daí vocês intercedem para que esse nunca caia. Sim. Entendi. Se algo for para um grande retrocesso, intervimos. Claro. Entendi você agora. É. Muito obrigado. Então, não há nada que o alto, os espíritos superiores não saibam? Colocar esse não saibam quase coloca nós como deuses. Ou Deus. Sim. Agora, se você colocar, não há nada que não saibamos que vai acontecer no planeta Terra. Não há nada. Tudo que vai acontecer aqui, registramos e já sabemos. E é permitido ou não. Permitido não numa forma de controle, como vocês podem erroneamente absorver, mas permitido numa ordem de evolução. Tudo que vocês vibram e emanam dá a nós um direcionamento do que vai acontecer aqui. Não digo tanto a nós, pois não é nem tanto a minha função, mas a esses, podemos dizer, mestres que cuidam dessas situações. Sim, senhor. O planeta é comandado por espíritos de alta evolução? Comandado? Talvez a palavra comandado pode parecer controlador. Mas ele é direcionado por espíritos de alta evolução. E dentro desses espíritos de alta evolução existem situações e conjuntos muito bem estruturados para que o planeta atinja aquilo que ele necessita atingir. E quando eu digo planeta, quando viemos todos para esta orbe aprender, pois aqui é um planeta de escola, passamos e dentro desse aprendizado, como quando esse planeta passar para a próxima fase desse aprendizado, automaticamente tudo vai se fluindo. Então, todo esse grupo de mestres ou comando que ajuda o planeta a chegar nessas evoluções necessárias. O professor soube, obviamente, com muita maestria, neutralizar a palavra comando e comandado. Porque a próxima questão seria, se tudo é comandado por espíritos de alta evolução do planeta, seria como um domínio? Apesar do senhor ter muito sabiamente neutralizado essa segunda questão, ainda cabe dizer, quem votou para esses direcionadores fazerem isso? E se lá continuam fazendo, é com permissão de quem, se a gente nem sabe que eles existem? Isso tudo foi direcionado antes mesmo de ver, de nós chegarmos aqui. Então todo esse grupo foi estabelecido de forma para ajudar a nossa evolução antes mesmo da gente chegar aqui, para ficar claro a vocês. Pois quando já vinha, como vocês gostam de falar, os exilados de vários locais do universo para cá, foi preparado com muita autonomia e controle, mas não controle de sustentabilidade. Exato. Claro. Para que deixasse o planeta de uma forma habitável, de uma forma que agregassem aqueles espíritos que iam chegar, tanto no seu campo biológico, para que toda aquela evolução fosse feita. E ajudássemos a nós aprendermos com o que viemos fazendo, dentro do que a gente acreditávamos ser o melhor para a gente. Certo. Então, dentro daquela afinidade que tínhamos, fomos chegando de vários orbes, aqui nos estabelecendo. E esses mestres, observando e auxiliando pelo invisível, pois dentro da nossa ignorância, se não fosse assim, não teria um lado funcional, pois todo planeta sempre tem um controle de mestres auxiliando aquele planeta. Muitos planetas já têm as suas planetas mais elucidados, sabe que ali há um grupo ajudando e amparando para tudo isso. Planetas mais ignorantes não sabem, e quando escutam sobre isso, muitas vezes se revoltam, pois isso mexe com a vaidade, pois acreditam ser marionetes, e não é esse o propósito. Isso é um propósito de ajudar o próximo a evoluir, não de controlá-lo, mas de estar ali auxiliando para que ele evolua só. Entendi, sim, senhor. Seria um exemplo, ainda que pobre, dizer em cada cidade existe um sistema organizacional estabelecido pelos estudiosos na área da engenharia, por exemplo, das interações, da locomoção. Daí a pessoa vem morar lá e falou assim, não, peraí, quem é que estabeleceu toda essa ordem para essa cidade ser funcional sem me perguntar? Exatamente. Claro, claro. Foi muito bem colocado. Vocês dentro da disciplina vivem em sociedade, onde vocês precisam de várias locais, vários comandos dentro da sociedade para que tudo funcione. Hoje na sua civilização seria também algo parecido. E hoje você chegar e falar o porquê que isso foi criado, por que não vivemos como queremos. Não faz sentido nenhum. Somos inclinados a entender que estamos aqui de passagem. Mas o que nos leva a ainda estar aqui? Se estamos aqui ainda, eu me coloco estamos aqui porque não importa a dimensão, ainda estou próximo ao planeta e relacionado com ele de forma íntima e profunda, pois estou auxiliando também na evolução da minha forma que posso ajudar. Não estou em outro planeta e vim aqui só fazer uma passagem. Sou desse, estou nesse agora, sou de outros também, mas vivi muito tempo nesse. Estamos aqui, pois vibramos aqui ainda. Pois aqui ainda é o que nós podemos ser de melhor. Se nós estamos em outro planeta mais evoluído ou menos evoluído, é porque aqui é o nosso melhor. Aqui é a nossa verdade. É aqui que podemos estar. E não podemos ter alguém barrando do que podemos dentro da nossa compreensão, dentro daquilo que vibramos e nos afinizamos, estar dentro dessas dimensões ligadas ao planeta Terra. Pois estamos caminhando para que ele evolua juntos, mas ainda estamos aqui com os irmãos mais elucidados, com os irmãos menos elucidados, mas todos juntos, como um grupo que anda para se elucidar. Vou fazer uma analogia, o senhor saberá dizer se está meio dentro ou muito fora. Vamos dizer que o planeta Terra, as pessoas aqui, do menor ao maior, vibra na terceira dimensão. Então eu vou colocar o número 3. Esse 3 tem 12 para baixo e 12 para cima. Depois ele chega no 4. Então, se eu estou no 3.5, eu estou também no 3 menos 5. Toda essa gama de gente que está dentro disso, está no meu nível de ambientação, posso interagir com eles. Quando essa luz dentro de mim ficar mais esclarecida, eu vou para o 3.6. Daí eu subo lá embaixo também. Aí eu deixo de interagir com aqueles que estão no 3 menos 5, passo a interagir com aqueles que já estão no 3 menos 6. Mas também começo a interagir com aqueles que estão no 3 mais 6. Né? Nessa... E aí eu fico sempre dentro disso. Então somos, nesse caso, igual o senhor falou, uma família. Sim. Aham. Essa analogia... Está corretíssimo. Está. Somos uma grande família somos todos semelhantes, pois sim, todos têm e estão no mesmo planeta, seja em qualquer dimensão dele, todos somos semelhantes, todos vibramos de alguma forma igual. Claro que sim. Não importa que você interaja tanto ou que você nem interaja, mas você tem alguma vibração ainda com aquele, com aquele grupo, pois se não tivesse, você estaria em outro. É a lei natural da conexão, é a lei natural da vida que te leva para o melhor, te leva para o seu melhor. Não confunda o melhor num sentido de mais iluminado, mas o melhor que se adeque a você naquele momento. Uau, sim, senhor. Onde se alojaria a base do comando do Projeto Terra e quais seriam seus grupos de benfeitores? Essa base de comando, voltando para a palavra comando, que não é tão bem empregada aí, sim, mas essa base ficaria fora do planeta, observando ele como se gravitasse um pouco fora já do planeta, observando vocês um pouco acima, que ainda está a Lua. A Lua roda em torno do seu planeta, então ali ficaria essa grande base de comando. Um pouco acima da Lua. Um pouco acima da Lua, fica bem claro. Não quer dizer que é onde estão os mestres, onde fica todos os mestres, onde fica essa grandiosa base de comando. Existem outras bases de comando na própria Lua, existem várias bases de comando, mas essa grande base de comando fica mais ou menos por ali. O mestre Serapis, eu nem sabia que existia base e nem sei até agora o que é uma base. O senhor pode explicar? Uma base. Talvez essa palavra base de comando possa aparecer e possa criar inúmeras fantasias também, mas seria um lugar físico, uma estrutura física astralina para ter o melhor direcionamento e melhor posicionamento para esses nossos amigos trabalharem, onde o grupo se reúne para estudos, para compreensões dentro de onde cada elemento ali é trabalhado. Existem inúmeras bases, como vocês dizem, em vários locais, tanto do universo, mas vamos colocar aqui dentro do planeta Terra. Existem inúmeras bases ligadas ao planeta Terra que está por ali, tanto essa quanto outras mais próximas à crosta terrestre, à própria Lua. Depois nós temos atenção a outros campos de vibrações dentro do planeta Terra, outras dimensões que existem dentro do planeta Terra, aí as cidades espirituais, agrupamentos espirituais, onde seriam lugares físicos para que esses grupos trabalhassem. Esses grupos que trabalham a serviço da evolução terrena, para que estes que agora estão vivendo essa vida de hoje, da Terra, que começa lá, quando eu digo começa, num sentido de civilização inicial que vocês têm conhecimento até hoje, é um grupo específico de seres que vieram de outra órbita, todos nós que viemos de outras órbitas, para a evolução da afinidade que temos e o que temos que aprender aqui. Tudo isso pode parecer muito complexo, mas esse é o grupo criado e vindo, trazendo, e o grupo se renova, logicamente, como tudo se renova na vida, para aprender essas tais bases estão ali trabalhando para o desenvolvimento deste grupo. Vamos colocar, já que a Terra é uma escola, uma diretoria, uhum. Um campo docente de professores. Nada mais que isso. Não tão invasivo quanto uma base, um campo de base, pode uma base, pode parecer, um comando pode parecer. Sim. Onde ficam os diretores para auxiliar a Terra na sua evolução? Não que eles fiquem só lá, mas ali é um centro de reunião, podemos dizer assim. E quando se pergunta quais seriam os seus grupos de benfeitores, teria alguma ligação com aquilo que o senhor falou de seres capazes de interpretar a vibração emanada do coletivo para traduzir em formas de planejamento do direcionamento da Terra? Exatamente. Estariam comandos e grupos dentro disso. Departamentos, para ficar mais na linguagem próxima de vocês, departamentos ligados a cada ordem, a cada disciplina, a cada solução terrena e comunicação entre os mundos, entre as outras orbes e passando para outros espíritos superiores, como gostamos de dizer, tudo aquilo ali que está sendo feito para a evolução daquele planeta, onde se atua a lucidez de um planeta, se atua desenvolvimento de um planeta, esclarecimento, energia, possibilidades e tudo mais. E quando alguém tem na cabeça a ideia de que, meu Deus, e se esse laboratório for invadido, a gente está enrolado? Mas isso é o que mantém isso livre de qualquer invasão, é a vibração, a lei da afinidade. Exatamente. Uhum. Você mesmo já respondeu a sua própria pergunta. Isso. É a estrutura do bem. Quanto mais estamos no bem, mais vibramos o bem. Sim. A sua linha de afinidade e vibração que o protege. E os espíritos que têm acesso a esse laboratório são aqueles que estão no nível de diretores de colônias espirituais para cima. Nível, eu falo assim, de capacidade de direcionamento e compreensão. São, na verdade, os espíritos que têm mais acessos. Alguns diretores de colônias têm acesso, mas há aqueles que eles... Não que eles... Eu não gosto da terminologia de vocês, mas para ficar claro, aqueles que os diretores se reportam... Claro. São os que têm mais acesso do que os próprios diretores. Sim, então porque eles estão ocupados, né? Exatamente. Então aqueles que os diretores se reportam têm um maior acesso a esses grupos. Muitos de nós que têm funções dentro disso, com alguns mestres, também nos reportamos a esses grupos, a esse grande grupo de auxílio ao planeta. Nos reportamos, ou seja, fazemos parte. Sim. Sim, sim. Se temos este agrupamento de abnegados que auxilia no processo evolutivo terreno, como compreender a hierarquia que adotam e a sua funcionalidade? Temos esse grande grupo que auxilia o planeta a essa evolução. Dentro desse auxílio do planeta, há vários determinados grupos. Nós, quando eu falo nós, os ascensionados, passamos como, para ficar mais claro, um subgrupo deste grupo. Nos reportamos a esse grupo. Nós estamos, como vocês gostam de falar, no mesmo nível desse grupo. Esse grupo já está aqui há muito mais tempo que nós, pois evoluímos e chegamos à ascensão, mas ainda não eles trouxeram. Então nos reportamos a esse grupo, conversamos, aprendemos muito com esses grupos. E ali utilizamos e vamos aprendendo o que pode ser feito de melhor para a nossa evolução. A hierarquia, como vocês gostam da hierarquia, como gostamos da hierarquia. Mas vamos colocar, a disciplina e o funcionamento de tudo isso é muito bem estruturado, pois já vem de diferentes orbes e galáxias distantes, que já traz essa elucidação de como trabalhar, onde ninguém ali responde a ninguém num sentido que é menos que o outro, inferior ao outro, são todos iguais. Trabalham, se agrupam como irmãos trabalhando a um favor. Em prol de alguma coisa. Em prol de alguma coisa. Uma grande inteligência. Não há ninguém ali dando ordens. Pois são todos iguais. Isso que, por algum períodos em que em comunicações de vocês com alguns comandos estelares gerou confusões sobre acreditar, ou algumas traduções sumérias ou mais antigas vieram depois em acreditar que muitas vezes alguns seres é um ser, sendo que alguns seres faz parte de um, e aquilo é o nome de um comando. Pois quando se faz parte de um comando, você, ou de um departamento, como eu gosto de falar, primeiro você dá o nome. Como se você fosse com os nossos amigos, guardiões. Eu sou Exu, primeiramente. Depois vieram e começaram a decodificar nomes cabalísticos dos guardiões. Mas Exu nada mais é do que essa grande força e forma de vibração do que os nossos amigos africanos nomeavam uma fonte de força e de vibração de um orixá, como eles gostam de falar. E dentro disso, é como se você chegasse, para ficar também de uma forma bem clara, eu sou o soldado. E depois, o seu nome não interessa, pois não há vaidade. Importante é o departamento que você está. Lógico que muitas vezes para comunicar com vocês e não dar muito alusão do que possa ser, alguns desses seres de algum departamento que precisa falar diretamente com alguns humanos dão alguns nomes separados e pararam um pouco de dar nome do departamento mais conhecido, pois alguns departamentos conhecidos dentro do grande comércio que vocês gostam de fazer hoje são enaltecidos também, ritualizados, louvados, até em preces. Certo, era como se entendesse que um Aristóteles, apesar de ter sido uma pessoa, ele pode ter empregado muitos alunos e estudantes para avançar, através do esforço, o seu estudo. E todas as descobertas que aconteceram sob sua tutela, disse que são ideias de Aristóteles. Exatamente. Aham. Como se todos fossem Aristóteles. Claro. Importa. Eu sou Aristóteles, você é Aristóteles. É. Exatamente isso. Claro. Ou seja, essa realização que surgiu através de 1000 pessoas parece que veio de um só. Entendi. Muito bem. Pois para essas 1000 pessoas, não importa quem leva o nome, não existe este ego e essa vaidade de falar, fui eu, foi ele que reconheceu. Todos somos iguais. Sim, senhor. Se temos... Já foi. Por que quem está no nível mais alto dessa hierarquia ali permanece? Mas quem diz que permanece? como dizemos, voltamos, o que seria esse nível mais alto? Pois não há nível mais alto. Aos níveis funcionais do que precisa ser feito. Há vários departamentos específicos, e dentro desses departamentos específicos, as habilidades dos envolvidos, que podem mudar conforme a sua contínua evolução. Dentro dessa contínua evolução, vamos colocar assim, o Aristóteles A pode ser designado a ir fazer um trabalho parecido em outra esfera. E ele vai para lá ficar mais 10 mil anos, 50 mil anos. E o Aristóteles, um novo Aristóteles recrutado a trabalhar ali. Até os que vocês julgam estar no nível mais alto desta hierarquia trabalham da mesma forma. Pois é na linha da frequência, da afinidade e de como aquilo repercute na evolução daquele ser. E a evolução é quando aquele ser está satisfeito com aquele trabalho empregado que ele está. Ele não está ali por obrigação, ele está ali por realização. E há um momento que aquilo ali pode não fazer mais sentido. Ele precisa procurar novos horizontes para ficar mais claro o que vocês falam e seguir para outro caminho. Certo. Se tudo é muito organizado no plano astral, se há todo um sistema sustentável, benfazejo, por que parece que tudo acontece à revelia aqui no plano físico? Porque vocês estão muito apegados às ilusões. Pois nada acontece aqui à revelia. Tudo acontece como uma grande lei natural, uma grande ordem. O seu corpo, por si, já trabalha nessa ordem. A cada órgão, a cada sistema funcionando com uma grande disciplina ao seu favor. Quem coloca desordem dentro disso é você. Mas mesmo dentro da sua desordem, há uma ordem que te leva ao melhor. Há uma passagem por um trabalho, seja de doença ou seja de qualquer outra situação, que te leva a um sentido maior. Não existe essa desordem. Vocês têm essa crença na desordem. Mas dentro dessa, talvez, desordem que vocês chamam, ou essa bagunça, esse caos, há uma grande ordem, pois tudo está no melhor, tudo está caminhando para um grande melhor e para uma grande função do que é necessário. Não há nada que aconteça por acaso. Não, na plenitude do universo, nada é por acaso. Tudo são perante as escolhas de cada ser, de cada grupo e de um todo. Tudo é refletido do nosso interior para esse universo grandioso que vivemos. Nada acontece por acaso. Tudo para um grande melhor. As coincidências moldam nossas vidas. Mestre Serapis Bey, quem as produz? E como se beneficiam desse trabalho? Quem produz qualquer situação nas vossas vidas são vocês. São perante as escolhas que vocês tomam. Diante dessas escolhas estão suas vibrações. Se hoje você escolheu estar aqui, sentado com essa câmera, conversando comigo, foi uma escolha totalmente sua. Dentro das suas frequências vibracionais e crenças que estão emitindo elas, até os seus amigos espirituais podem ajudar no direcionamento, mas a escolha é sua. Então você escolheu. Mesmo que inconscientemente chegar até este ponto, pois você já me conhece, Você escolheu estar aqui, ligar a câmera e conversar comigo. Não existe uma coincidência você encontrar um médium que tivesse essa possibilidade. Pois não é nada disso. É tudo uma escolha sua, unida com a escolha dentro das afinidades, vão se atraindo e acontecendo. Quem se beneficia disso? Vocês. Pois as escolhas vão levar vocês para onde vocês querem. Isso parece uma situação diametralmente oposta àquela que o senhor explicou antes do ataque do sistema imunológico que promove ali o equilíbrio. Esse seria o caso de as nossas emanações criar uma ambientação para que frutos saudáveis dê vida a novas coisas. Vocês não só vibram situações maléficas. Vocês vivem situações boas. Se você vibra uma situação boa, a ambientação é para o bom, para o seu bom. Se você vibra uma situação ruim para você, a ambientação é para o seu ruim. Sempre buscando o seu melhor, dentro do ruim ou do bom. Daquilo que é melhor para você naquele momento, que vai melhor te ajudar. Se hoje melhor te ajudasse, seria estar numa situação que você julga ruim, você estaria. Se melhor te ajudasse, seria estar numa situação que você está, você está. Admitindo que somos crianças perante a evolução de outros orbes, quando acontecerá o real contato conosco? Quando vocês estiverem preparados. E esse preparados se aglomera em inúmeras situações, mas é quando o ser humano abrir este peito para essa nova realidade que ele tanto tenta ignorar. Parece que muitos querem isso de formas variáveis no planeta, pois há muitos estudiosos, muitos idolatradores, enfim, dessas situações de contatos diretos com seres de outras orbes, mas é quando todos estiverem preparados, mas não preparados na consciência, não vai ser um planeta inteiro entendendo que existe vida fora, mas todos no íntimo. Quando o planeta alcançar esse ponto vibracional, será a hora do contato direto. E dentro desse contato direto, o novo passo da evolução do planeta. Isso não tem nenhuma ligação com o que se chama de o momento do arrebatamento. Não. Sim, senhor. As pessoas estão preparadas para o contato alienígena? Hoje? Se quando colocamos pessoas, colocamos a grande maioria, pois muitos têm contatos alienígenas já nesse planeta, não. Pois vocês não conseguem trabalhar com as diferenças já existentes entre vocês. Se o contato ainda não existiu de uma forma para massas, ainda não há esse preparamento, essa situação favorável a isso. Quando todos chegarem a esse ponto de vibração, haverá. E haverá de uma forma bem natural. Talvez chocante, mas natural. E um parênteses. É realidade que existem muitos de nós que já fomos contatados, mas nem sequer lembramos disso e até fomos para outros planetas? Exato. Muito. Muitos de vocês foram abduzidos, como gostam de dizer. Sim. E levados de boa vontade também. Não existe de má vontade. Não existe possessão. No seu íntimo, sempre permite. Digamos que existisse uma abdução, que existe uma abdução de seres inescrupulosos que pegam você para dissecar e estudar ali de uma forma assim, um profundo bem. Mas você está naquele campo de vibração e permitiu no seu íntimo que seja feito o tal ataque, como eu disse antigamente. Anteriormente. Então, dentro disso, não existe de forma contra a sua vontade. É sempre a favor do que você quer, mesmo numa forma íntima, inconsciente. Você pode estar querendo uma coisa no seu consciente, não querer nunca ver um alienígena, mas se o seu inconsciente pulsa aquele ataque, haverá. Isso que eu estou dando um exemplo, colocando essa forma de abdução como você criou, contra claro a vontade, não que isso esteja sendo feito. Há algo nesse universo que já não esteja arquitetado? O universo sempre se renova, sempre se modifica. Seria leviano eu dizer que o universo todo está arquitetado, mas ele trabalha para um melhor. Ele sempre se modifica para o novo e para o melhor. Quem seria eu saber se o universo todo já está pré-definido? O universo é muito grandioso, mas dentro de tudo aquilo que eu sei, ele se modifica a cada instante, se transformando para aquilo que ele necessita ser. Então eu não acredito que ele estaria arquitetado, pois a cada instante é uma nova oportunidade em todo o universo. Sim, senhor. Mestre Serapis, faltam duas questões para finalizar o nosso encontro e a sua mensagem final. Com a sua licença, eu queria ler um trecho do Livro dos Espíritos na questão 132, para um estudo com o senhor bem moderado. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Daí os imortais respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A próxima questão é: qual o limite do livre-arbítrio para um mestre ascensionado? Mas em cima disso, a gente vê Deus impõe. Seria através de suas leis? No final ele também diz, para cumprir daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, nesse contexto, parece que a gente está num universo material onde tudo é prova e expiação para a gente parar de gostar de ser o que a gente não é. É por aí. Entenda uma coisa. Quem é Deus? Segundo o Livro dos Espíritos, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Certo. Essa grande inteligência trabalha no melhor. Trabalha uma força grandiosa. Só que ela está dentro de todos nós. Quando eu me coloco e adenso uma matéria, um plano de reencarnação, para passar tudo aquilo, como ele gosta de dizer, expiação, eu sou Deus. Pois se Deus existe em mim, eu também sou Ele. Ele não só existe em mim, nessa poesia linda que sai de uma boca quando fala eu sou Deus. Ele existe em mim, em sua verdade, pois Ele me deu o livre-arbítrio para passar e evoluir dentro de tudo. Não existe uma imposição, uma situação de obrigatoriedade, mas existe a minha opção dentro daquilo que eu vibro, dentro daquilo que eu sou no universo. Então, dentro dessas leis, aquilo no meu íntimo me leva ao que eu posso estar naquele momento, onde naturalmente eu afinizo e me agrego àquele grupo. Seja aquele grupo para que vá encarnar e passar o que precisa para evoluir, mas não houve um Deus que impôs esse caminho. Mas o que houve foi eu, dentro do meu livre-arbítrio, passando aquele momento para a aprendizagem, pois eu vibrava dentro de toda essa frequência. E dentro dessa vibração eu não consigo, aí dentro das leis do universo, eu não consigo sair. Mas eu não sou jogado como um anjo caído. Eu sou atraído por aquilo que sou, que é aquilo que eu sou naquele momento. Aquilo que eu me coloco naquele momento, o que me permita, talvez isso vai gerar uma grande revolta sobre muitos, entendam que tudo vem, até a lucidez que é ditada a vocês, vem como pílulas para o que pode ser compreendido em tais épocas. Na época que os nossos amigos decifraram esse livro, era necessário uma linguagem para aquilo ser expandido. Vivemos já em outra. Não que aquilo não seja verdade, claro. Mas a linguagem vai se mudando e a elucidação cada vez se aparentando mais e sendo mais presente na Terra. E as formas que se mostram vão se modificando e mostrando que tudo é muito mais profundo do que parecia ser. Certo. E o Livro dos Espíritos nunca fica velho, porque ele atende às necessidades das pessoas em todos os tempos, já que mesmo nesses tempos há pessoas do passado. Exatamente. Que pensam daquela forma. Exatamente. Ele sempre vai estar sendo utilizado como uma grande fórmula de estudo. E ele é muito rico. Sim, sim. E aí, no caso, qual seria o limite do livre-arbítrio para um ser ascensionado? Ou entra tudo dentro do que o senhor falou? Qual seria o seu limite para o seu livre-arbítrio? É o que eu vibro. Exatamente. O meu é o que eu vibro. Claro que sim. Não há limite. Pois se eu mudar o que eu sou, aquilo que eu acredito, eu vibro outra coisa. Eu posso me colocar onde eu quiser no universo. Depende daquilo que eu acredito. Daquilo que eu me coloco. Seria assim, para vocês entenderem. Sim. Seria como eu estou com as minhas crenças. Se eu estou sempre buscando uma evolução, a sabedoria, entendendo que eu estou sempre me renovando, eu estou numa constante expansão e mudando minhas vibrações conforme eu vou aprendendo a vida. É onde eu me permito estar. Eu não sou imposto a nada. Certo. Sou tão livre quanto vós, quanto qualquer ser neste universo. Talvez ajude a gente a entender melhor essa sua explicação quando a gente lembra que cada mestre tem um raio que representa uma cor. Sim. O senhor tem um raio e uma cor que representa? Eu não tenho nada. O senhor vibra dentro de algum... Eu vibro dentro de um raio, mas não é posse minha, eu sou um diretor. Sim. Como muitos dizem, Shohan, do raio branco. E dentro disso eu trabalho com uma função, pois vibro e sei utilizar aquilo que representa aquele raio. E esse raio é uma função para ajudar em campos de vibração no plano terrestre. Então eu vibro dentro disso e direciono aquilo que eu posso naquele momento. É apenas uma função que eu exerço durante um tempo. Quando aquilo não fizer mais sentido para mim, outro assumirá o meu lugar e eu farei outro serviço, como qualquer um de vocês. Quando aquilo não faz mais sentido, você muda e vai para novas experiências. Simples assim. Claro. É que criou-se muitas fantasias sobre os mestres e sobre seus raios, de onde tudo isso fica, e daí criou-se, como eu repito, muito comércio sobre mestres, onde eles estão, quem eles são, como eles são, que eles são o supra-sumo da Terra. Não somos. Nem sei se existe um supra-sumo na Terra. Não há diferenciação entre vocês que me assistem, entre nós, entre o Mestre Jesus, entre o Mestre Buda, entre qualquer mestre, entre qualquer pessoa que há. São momentos de lucidez. É onde a pessoa está vibrando, o que ela está fazendo, o que ela quer para ela. Apenas isso. E que por mais que esteja numa distância considerada grande de uma vibração que o ser encarnado possa gozar, ainda está muito longe da perfeição onde vocês se encontram. Como gostamos de dizer, já está na perfeição, pois está perfeito aquilo que eu sou naquele momento. Vocês já estão na perfeição. A mesma perfeição que vocês podem, eu estou na que eu posso. Sananda está na que ele pode. E assim vai o universo inteiro. Certo, mas que a gente não deve esquecer que, como o senhor falou, ainda há muitos níveis acima disso para querer endeusar os mestres. Exatamente. Claro. Há muitos níveis. Ainda sou ignorante no mundo também. Certo. Nossa última questão, mestre. Admitindo que nada está escrito, como as grandes consciências já sabem o que vai acontecer? Quando você diz grandes consciências, eu posso entender que seriam as grandes consciências cósmicas. Sim. Pois elas vibram o universo, pois elas saem, são vocês, elas são tudo, todo. E o todo se interliga e se conecta, sempre se renovando, sempre estando nisso tudo, vibrando, pulsando tudo junto, sempre vendo. Se eu sou você e você sou eu, nós dois juntos sabemos o que somos, como que flui a vida. Agora imagine se você é um infinito. Tudo aquilo que vibra em qualquer instante. É como se fosse, para ficar mais claro, talvez minha explicação possa parecer lúdica. Mas imagine o todo como seu corpo. Mesmo que você não tenha conhecimento de tudo que está acontecendo lá dentro, você sabe se você caminha bem ou se você caminha com alguma dor, ou se você caminha com algum desconforto. Então você tem uma certa consciência desse seu corpo, entendendo de como ele está caminhando. Lógico, essa minha colocação pode parecer chula comparado ao infinito. Mas ele é um todo só e ele se compreende. Muito mais além do que talvez a minha compreensão possa absorver. Mas dentro desse grupo que estuda e auxilia a Terra, conforme a vibração da Terra emana, ali se registra tudo e se estuda as possibilidades daquilo que está naquele exato momento. Quando eu fiz essa pergunta, eu notei que o senhor já tinha respondido. E agora o senhor ensinou uma coisa para mim. Por mais que a gente dê volta e dê voltas e voltas, o simples e a verdade não vão mudar. E vamos sempre chegar neles. Sim. E a única coisa que acontece é que a gente não quer olhar para aquilo que é uma coisa mais bonita. Exato. E o senhor, com toda a paciência do mundo, se permitiu explicar de outra forma, que eu agradeço de coração. Estou aqui para isso. Só para isso. Graças a Deus. Vou abrir um adendum aqui. Se o senhor estivesse no meu lugar, conhecendo a si próprio e as suas perícias, universo afora, e sabendo todo o público que vai alcançar, que a sua consciência, quer queira ou quer não, é muito mais expansiva. Que pergunta faria a si se estivesse no meu lugar? Que seria, obviamente, útil a todos. É realmente os mestres ascensionados, seres tão iluminados como pensamos? Vamos lá. Sim, somos seres elucidados dentro do propósito que nos colocamos no desenvolver da eternidade. Talvez se criou inúmeros nomes se decifrando por alguns amigos terrenos, até por intuições, incorporações, conversas com o astral, juntamente a nós e outros, foram em cima daqueles nomes se fantasiando, criando firulas não precisas, criando religiões e tudo que sai do propósito de entender que existimos. Mas existimos, pois existimos. Somos iluminados, talvez muito mais elucidados do que talvez essa iluminação que vocês tanto acreditam. Se você me perguntasse a quem rezar, em qual raio eu me apego, eu diria que eu te ensinaria a voltar para si. E não se apegar a nenhum raio, nenhum mestre, mas naquele mestre que existe dentro de cada um de nós, aquele Deus interior e aquele divino sagrado que está dentro de vocês e dentro de mim. Não precisa por tanta ilusão fora se a verdade caminha dentro de vocês. Graças a Deus. Qual que é a sua mensagem final, Mestre Serapis Bey? Minha mensagem é que caminhem e vivam plenamente tudo aquilo que vocês permitem no agora. Não se preocupem em ascensionar em situações de se regrar e julgar o que é. Uma pessoa pode ser ascensionada ou caminha para a ascensão e outra que não caminha. Pois no universo há muitos mistérios e não há uma regra e nem um julgamento para aquilo que vocês tanto acreditam. Talvez isso que vocês chamem de karma, o o que nós chamamos de karma, que muitas vezes se emprega de forma muito pejorativa, onde o que está se acumulando de karma, como está se transformando em dharma, está muito mais ligado nas culpas que vocês colocam na cabeça e como vocês se veem na pretensão de ser e ficam se culpando dentro de tantas ilusões e vibrando naquilo por muito tempo, sem observar a sua responsabilidade de poder ter a chance de mudar por si. Não há ninguém julgando. O karma só você desfaz na hora que você muda dentro de você. Não precisa pedir perdão a ninguém, mas entender a sua responsabilidade no universo. Não busque fora, busque a sabedoria aqui dentro. Que assim seja. O mestre, pela mediunidade do menino, eu posso lhe dar um abraço? Sim, lógico. Graças a Deus. Muito obrigado por estar comigo. Eu amo muito, viu? Quase falei isso no meio da gravação. Também te amo, meu filho. Obrigado. Não é a primeira vez que nos encontramos. Não. Não. Mas... depois saberemos mais. Muito obrigado. Fique na luz. Que você guie por esse coração divino e por esse Deus interior tão profundo que existe dentro de si. Que assim seja com todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Como você está se sentindo agora? Nossa, parece que... Colocaram um cabo aqui em mim, ligado direto na tomada com energia escandalosa. Muito diferente dos outros mestres. É, cada um é muito diferente do outro. Sim. Mas esse é 220. Potência de força grandiosa. E como é que ele está vestido? Como é que a aparência ele tinha? Ele está com uma capa branca, mas é uma capa diferente dos outros que vinha um manto e embaixo. É uma capa toda branca, não tem cinto nem nada. Ela é fechada, é toda branca. E vem com capuz também, capuz até aqui. Tá usando até acima da sobrancelha. Isso, um capuz aqui. Ele... é diferente do que eu já tinha visto, eu já sei. Já sei, ele é muito diferente de que eu tinha visto ali. Ele é grisalho. Grisalho não, branco, barba. Tem uma barba bem cerrada, branca. O nariz bem fino. Os olhos... claro, bem amendoados. Mas lá naquelas imagens que a gente costuma ver, parece novo. E aqui ele já parece já mais velho. Bem diferente. E os olhos? São claros? Os olhos dele? São quase verdes. No amarelo. No universo não existem fronteiras, apenas aquelas que você coloca. Uma reflexão. Sim. Só. Não existe nada que você mesmo não faça. Você é um ser livre, pronto para desbravar todo este infinito, esse rio infinito de possibilidades que se abrem nesses campos, abençoando você para uma renovação eterna e uma evolução constante do ser. Isso só será barrado quando você não se permite tamanho crescimento. Só isso.